vida transformou-se num castelo de amor. O tempo foi passando e eu fui me apaixonando. Não fazia quase nada, só pensando em você. Você mentiu, me iludiu e não cumpriu aquilo que falou. Você brincou, me enrolou. Foi pena eu amar quem nunca me amou. Vida transformou-se num castelo de amor. O tempo foi passando e eu fui me apaixonando. Não fazia quase nada, só pensando em você. Você mentiu, me iludiu e não cumpriu aquilo que falou. Você brincou, me enrolou. Me amou. Você mentiu, me iludiu e não cumpriu aquilo que falou. Você brincou.